Vai chegar um dia que a gente vai viver só de lembranças aí. Vai chegar um dia que saudades vai ser um dos sentimentos mais fortes da nossa vida. E é desse tempo aí que eu vou ter saudades. Paisagem mais bela é o sorriso da amada. Contava as estrelas, manto prateado. Senti o calor de um abraço apertado. Fazia minha boca tocar o seu lábio. Lua iluminava com Bob no rádio. Nas manhãs nubladas, bom humor imperava. A vida era um jogo, sem cartas marcadas. A noite no fogo, um bom som que rolava. Por entre a fumaça, diversas risadas. Como seus ouvidos pudessem respirar. O som invadia o corpo como se fosse o ar. O som tomava forma, sensação de bem-estar. Momentos de magia, muitas formas para amar. Marcas de batom na borda de um copo plástico. No peito, euforia, abraços, riso fácil. E com desconhecidos seguia criando laços. Transpirava alegria, era dona dos seus passos. Consciência admirável como as tintas de uma tela. Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela. Seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela. Tinha a complexidade de uma Vênus moderna. Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos. Não pensou no seu futuro, ela era um momento. E a ponta dos seus pés no gelado do cimento. Entre olhares meu desejo povoar seu pensamento. Sem respirar, o som invadia o corpo como se fosse o ar. O som tomava forma, sensação de bem-estar. Momentos de magia, muitas formas para amar. Marcas de batom na borda de um copo plástico. No peito, euforia, abraços, riso fácil. E com desconhecido seguia criando laços. Transpirava alegria, era dona dos seus passos. Consciência admirável como as tintas de uma tela. Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela. Seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela. Tinha a complexidade de uma Vênus moderna. Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos. Não pensou no seu futuro, ela era um momento. E a ponta dos seus pés, o gelado do cimento. Entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento. Bueno. não posso deixar passar sem constar aí. Como os seus ouvidos. Yeah.